Baiano Tailandense Produções. Mas que loucura eu fiz, já me entregar assim. Se eu chorar e for infeliz, quem é que vai cuidar de mim? Peguei meu coração e dei pra ele, tão cheio de amor, oh, oh, oh. Se ele não souber que meu amor cuidar, só tem que encontrar um ombro pra chorar. Se dentro de mim esse amor crescer, eu vou passar a vida inteira tentando esquecer. Tailandense Produções. Mas que loucura eu fiz, já me entregar assim. Se eu chorar e for infeliz, quem é que vai cuidar de mim? Peguei meu coração e dei pra ele, tão cheio de amor, oh, oh, oh. Se ele não souber que meu amor cuidar, vou ter que encontrar um ombro pra chorar. Dentro de mim esse amor crescer, eu vou passar a vida inteira tentando esquecer.